O Vila Galé Clube de Campo, em Beja, organizou um evento no qual aliou o turismo ferroviário aos produtos tradicionais do Alentejo. A iniciativa, que decorreu no fim de semana de 28 e 29 de outubro, foi organizada pelo Vila Galé em parceria com a Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, juntando agentes de viagens e operadores turísticos, entre outros profissionais. Um comboio temático partiu de Lisboa em direção ao Clube de Campo, existindo na herdade um apeadeiro que foi reabilitado pelo Grupo Vila Galé para esse efeito. A bordo desse comboio houve uma mostra gastronómica com vinhos, queijos e enchidos do Alentejo, além de uma demonstração de tapetes de arraiolos e de cantares alentejanos. Já no Clube de Campo decorreu um jantar e um concerto com Cuca Roseta. Durante o evento, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, evidenciou a importância do turismo ferroviário. É um nicho de turismo muito importante. E nós aqui estamos numa fase de estragar até carruagens que tínhamos bonitas e que devíamos recuperar, porque tinha de muito mais graça que esta nossa viagem fosse numa carruagem antiga, revivalista, e que tivesse, de facto, mais graça do que isto. Mas, enfim, foi o que foi possível. A gente andou a decorar aquilo tão bem quanto pudemos. Foi muito engraçado mostrar algumas daquelas coisas que todos nós gostamos e que são valores tradicionais do Alentejo. Foi uma pequeníssima mostra. Falou ainda de outros projetos que o Grupo Vila Galé tem para o Alentejo, nomeadamente em Elvas. Elvas, ela se abriu. O que é que eu me lembrei de fazer em Elvas? Imagina, eu achei que Elvas é uma fortificação militar que tem, tal como os comboios, muita gente que gosta destas cidades amalortadas. E, de facto, eu acho que Elvas não é só a parte militar, mas eu achei piada. Neste hotel, o tema vai... Eu gosto de fazer hotéis com tema. O de Elvas vai ser o tema, vão ser as fortificações militares portuguesas no mundo. E selecionei 21, numa primeira fase, que são 7 na América Latina, 7 na África e 7 na Ásia. E eu vou focar nesse tema, achei que era um tema engraçado, porque está lá tudo. Aquelas fortificações em forma de estrela. E depois há umas entretanto já fez ali um trabalho de casa bem feito. Tem as praças e os jardins arranjados, tem restaurantes bons. Quanto ao Vila Galé Clube de Campo, está localizado a 25 km de Beja. Disponibiliza 81 quartos, piscina exterior e interior e áreas direcionadas para eventos e ações de team building. O diretor desta unidade, Eduardo Silva, apresentou o conceito e algumas das atividades disponíveis. O Hotel Vila Galé Clube de Campo foi inaugurado em 2001. Tem cerca de 16 anos neste momento. Este hotel é virado para famílias. Temos um conceito para que atrair famílias com crianças. Temos várias atividades que fazemos aqui durante este dia, disponíveis para todos os clientes, desde radicais, ligadas ao vinho, desportivas. No vinho temos os programas Vindimas, que é utilizado por todos, que pode ser utilizado por todos os clientes, que pode participar na vinha, na produção do vinho, ir à vinha com a enóloga, fazer colher a uva e depois fazem um processo de seleção na adega e depois tem um jantar temático aqui no restaurante. Atividades desportivas temos, e radicais temos várias, desde o BTT, o Jeep, o Moto 4, o Balão. Todas estas atividades estão disponíveis aqui no hotel, sempre que o cliente desejar, tirando o balão, dependendo das condições meteorológicas a que podemos ter balão ou não. Depois temos várias atividades também que está no programa de animação. Uma das mais conhecidas e é muito virada para as crianças é a alimentação aos animais, em que as crianças podem ir a fazer alimentação todos os dias aos animais, têm um contacto direto com os mesmos. E depois ainda temos atividades equestres, também estão disponíveis, como o charrete, o volteio com guia e sem guia, os passeios equestres, o pônei e o burro. O mesmo responsável destacou também o ambiente rural que se vive no Vila Galé Clube de Campo. O cliente que vem para este hotel é um cliente que quer se abstrair um bocadinho do stress do dia-a-dia. Então aqui no Clube de Campo o cliente pode se refugiar, entre aspas, num ambiente rural, calma, ouvir os pássaros. O que caracteriza este hotel é a calmia com que os clientes não têm que se preocupar com nada para pessoa dia a dia. É completamente diferente, é uma quebra de rotina e temos muitos clientes que procuram mesmo para passar o fim de semana, mesmo só sendo um fim de semana, para passar aqui no hotel e depois voltam outra vez para as suas casas e para a rotina do dia a dia. Aqui no Vila Clara com o Campo, encontrar um ambiente rural em que prezamos muito a atenção ao cliente e o contacto com o cliente é muito importante para nós, sentir que ele está satisfeito. E depois a envolvência do vinho, da comida tradicional alentejana, conciliamos esses pontos para que o cliente se saia satisfeito aqui do hotel. Esse é o nosso principal objetivo. O Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro português, encontrando-se entre as 200 maiores empresas hoteleiras do mundo. Conta com quase 30 anos de existência e já possui 28 unidades hoteleiras. Destas, 21 estão espalhadas do norte a sul de Portugal e 7 encontram-se no Brasil. No Alentejo, para além do hotel em Beja e do que está a ser construído em Elvas, existe ainda uma unidade hoteleira em Évora desde 2015.